Comunidade só destrói, tá ligado? Com suas invenções. Direto do extremo norte, vagabundo guerreiro, tentando relatar que o homem já criou. Na ganância de superar sempre seus limites, na bomba nuclear que destrói vários países, as maiores devessões. Foi sempre esse lado, destruição e a guerra entre povoado, sempre na intenção de se sentir mais poderoso. Armas a leis e pra ele é muito pouco. Balas que saem 700 por minuto. Mísseis precisões que atravessa todo mundo. O mundo se ilude com os foguetes da NASA. Enquanto a guerra na faixa de Gaza, as nações são marcadas, seu próprio território. A guerra no Iraque é motivada por petróleo. Palestina e iranianos estão sempre em conflito. Na terra chamada santa e não passam de inimigos. Sempre foi assim do começo na humanidade. Jesus crucificado não acabou com essa maldade. A maldade aqui impera, não importa o lugar. Palestina e Nagasaki, Moscou no Pará. Cocaína, heroína, crack e outras drogas e versões do homem que não evolui nenhuma bosta. Exploraram na lua, agora em Marte. Desse jeito sem limite, onde para a humanidade? Humanidade destrói com o que inventa. Ninguém lamenta. Humanidade destrói com o que inventa. E o mundo não aguenta. Humanidade destrói com o que inventa. Ninguém lamenta. Humanidade destrói com o que inventa. E o mundo não aguenta. 3, 2, 1, 0.